Ela me ligou, disse que tá com saudade. Mas hoje é dia de festa, tô na liberdade. Na revoada, o clima tá daquele jeito. Eu tô tranquilo, sem peso no peito. Minha ex, ela quer saber o que eu tô fazendo. Mas eu tô na pista, só tô vivendo. Tipo Neymar, driblando o coração. Correndo no campo, sem direção. Tá rolando festa, só vida de jogador. Eu tô na minha, sem falar de amor. Ela quer voltar, mas eu já tô de saída. Hoje é revoada, tô focado na vida. Tipo Neymar, eu driblo o amor. De revoada, curtindo o calor. A ex quer voltar, mas eu tô no meu jogo. Só festa e risada, sem apego de novo. Tipo Neymar, eu faço o meu gol. Noite cheia, sem perder o controle. Mas quer me ver, mas eu tô na maré. Só alegria, sem drama e sem fé. Sem perder o controle. Minha ex quer me ver, mas eu tô na maré. Só alegria, sem drama e sem fé. Tá rolando festa, só vida de jogador. Eu tô na minha, sem falar de amor. Ela quer voltar, mas eu já tô de saída. Hoje é revoada, tô focado na vida. Tipo Neymar, eu driblo o amor. De revoada, curtindo o calor.